Caminhos andinos, por onde andam teus nativos passageiros, teus curadores de ervas, teus astrônomos mágicos arquitetos. Por onde andam teus guerreiros latinos, teus tesouros e tuas lendas, teus ritos sagrados, teus ancestrais. Será que devo a América ressuscitar tem medo de os escombros? Será que devo a América relembrar-te dos teus sonhos? Caminhos andinos, por onde andam teus nativos passageiros, teus curadores de ervas, teus astrônomos mágicos arquitetos. Por onde andam teus guerreiros latinos, teus tesouros e tuas lendas, teus ritos sagrados, teus ancestrais. Será que devo a América ressuscitar em meio a teus escombros? Será que devo a América relembrar-te dos teus sonhos?